O seu melhor final de semana é aqui, Arena Mix, o Point do Comércio. Localizada na São Pedro, próximo a Tamandaré, no Comércio. Opa, família, saudade, coisa boa. Quinta-feira e Arena Mix hoje completando 13 anos de sucesso. A gente agradecer imensamente a presença de todos vocês que chegam para curtir o nosso trabalho aqui. DJ Comprido, arrebentando, DJ Cosminho, já tocou também o DJ Vini, DJ Elton, ainda tem o DJ Rebelde. Tem muitas emoções para rolar. E a gente quer agradecer imensamente, tá, gente? Cada um de vocês. E convidar vocês no lançamento do novo Pop Saudade, 16 de dezembro no Cangalho. E detalhe, quarta-feira, dia 14 de dezembro. Quinta-feira, dia 14 de dezembro. Quinta especial aqui. E a gente vai estar distribuindo ingressos VIP para todos vocês que vão estar aqui presentes. Parabéns, Arena Mix! Como é bom estar entre amigos para comemorarmos uma data especial como hoje. Aniversário da Arena Mix. Arena Mix. São 13 anos de sucesso. A Arena Mix teve origem no dia 1º de dezembro de 2004. Na época, onde se apresentavam as principais bandas locais. Tendo sempre à frente seu idealizador, Albanir Pontes, o popular Bigodinho da Saudade. Queremos agradecer todos os brincantes, clientes e seguidores aqui presentes. Nesta data especial, que é o aniversário de 13 anos de sucesso. Parabéns, Arena! Parabéns a você, nesta data querida. Muitas felicidades. Que venha outros anos, sempre com a ajuda do Deus Supremo. E pra ficar melhor, nesta data especial, tem show dos DJs do Pop Saudade 3D. É bom, Florinho! DJ David, o Garoto Pop. E o covarde da saudade, eu? DJ Paulinho Boy. Aí, meus DJs, é hora de ir pra cima, porque a família Saudade quer show na Arena Mix. Parabéns, Arena Mix! Quem tá feliz aí na Arena Mix, hein? Coisa boa, né, gente? 13 anos de sucesso. E, digamos de passagem, em primeiro lugar, queremos agradecer a Deus Pai Todo-Poderoso. Só quem acredita no Papai do Céu, quem acredita em Deus, joga as duas mãozinhas aí pro Paulinho Boy. Não, só quem acredita. Quem acredita em Deus, joga as duas mãozinhas pra cima aí. E eu quero uma salva de palmas bem forte pro Senhor Jesus aí, só quem acredita em Deus. Tá bom? Que isso é iniciativa, botar Deus acima de todas as coisas. E a todos vocês que estão aqui pra comemorar mais um aniversário da Arena Mix. E o Paulinho Boy e o DJ David chegando agora. Bora lá, família. Meu amor, é dia para nós, o sol está nascendo. Arena Mix, o Point do Comércio e Quinta da Fuga da Saudade estão aberto para nós. Meu amor, vamos nos encontrar pra lá de Troncamento. Equipe Steve, faz gostoso estar aqui com a gente também, obrigado. As consideradas da 25 ali da gira. Olha a família Picolé, a Grace Kelly tá no meio. Olha a Nath Bom. Libera pra mim. Libera que eu tô afim. Libera, libera pra mim. Bora, Chapolin. Libera que eu tô afim. Que me bebe mais no trans, olha aí. Só uma mocinha. O que é que você quer ser, sendo que é tão bonita? Mas assim, a aplica. O que é que você quer? Bora, Mila Correia! Cheia, é sua amiga. Meu a Stephanie. Espera logo essa parada, uma noite não é nada. Olha, Denise Fugitino. Tá afim. Comigo ela não quer, não quer, não quer, não quer. De jeito nenhum, e ainda diz que é mais assim. Aplica. O que é que você quer dizer, sendo que é tão bonita? Mas assim, aplica. O que é que você quer dizer, dizendo que é tão bonita? A imensidão do meu amor por ti não se expressar. A gente não poderia esquecer também do nosso grande amigo Beto Lupop, o cara que divulga aqui Arena Mix. Beto, obrigado pelo carinho, tá, meu irmão? Que Deus te abençoe. Vamos junto, vamos bater forte também no lançamento do Pop Saudade, hein? 16 de dezembro. Chorei, já sofri. Eu cresci com esse amor. Bora, bigode, bora. Alô, DJ Paulinho Boy, mano, olha aí, covarde, quem chegou? Quem, coronel? O Bigodinho da Saudade, esse é original, o empresário do Pop Saudade 3D. Será que tem mulher solteira já aqui na Arena Mix, hein? Quem tá solteiro, solta o grito aí, hein? Só quem tá solteiro, bate na palma da mão, joga o bracinho pra cima, joga o bracinho pra cima. Tem mulher sincera hoje aqui, tem? Prepara que a gente vai já fazer a covardia. Quem é sincera, solta o grito! Um, dois, três, vai! Bora! Olha o Josimar Mergueira. O Alex, a equipe Bergaus, olha, do maior valor. Márcia Fantástica, tá com a gente, olha. Olha o Rildo. Alô, Pato! Dizer palavras vazias demais. Nem sua emoção vencer o seu pensar. Não vale a pena você se calar. De dezembro tem o ensaio geral do lançamento no Pop Saudade e a gente vai estar distribuindo cortesias VIP aí pra galera curtir lá no Cangalha. Quem vai curtir o lançamento no Pop aí? Joga o bracinho pra cima e faz o S pra mim, faz o S pra mim, faz, faz, faz. Um, dois, três, detona! Rebelde já tá aquecendo aí, só na manha. Cadê o Cosminha? E é pra se ligar como é que é. Olha meu parceiro Paulinho Boy, nosso parceiro Mike, ele é a Tati, já marcando presença. Hoje aqui na Quinta da Fuga, edição especial. Obrigado, valeu! Olha meu parceiro Quebec, ele o cara de balsa, a família Picolé, já marcando presença aqui na Arena Mix. Obrigado! Com os supertelões e a metralhadora. Bora mais uma, Paulinho! Ensinado louco de paixão. Olha meu parceiro Banana, também a Keila, da Rafael de Modas. Obrigado, Banana! Olha o Clay taxista, tá ali com a gente também. Bora, Clay! Faz o S! Faz o S pra mim! Faz o S pra mim! Louco por você! Meu águia de fogo! Longinho Pop! É Longinho! Faz o S pra mim! Faz o S pra mim! Louco por você! Meu águia de fogo! Vou te ver! Já, já aquelas, já aquelas! Bora! Mais uma, mais uma, mais uma! É só pra aquecer! Chuquete, a Lorena Miti. Olha quem tá na área com a gente, meu parceiro Serginho, ele, a Tati, já curtindo a Quinta da Fuga, Arena Mix. Obrigado, valeu. Olha o Alex. Olha, eu sei que tá difícil, tá. Olha a equipe Blackout, valeu. Perto do Pop. Hora de caçar. A chuva cai. Papai Digital também. Sempre com a gente, Juninho da Cabanagem. Se te espera, corra, pegue na mão dela. Lute, não desista. Tenha um grande amor e busque ser feliz assim. Dê tempo ao tempo, veja no mar o pescador. Tão só, não desistiu. Esperou, veja no mar o pescador. O amigo Ítalo, Jacó também. Tão já marcando brejinha aqui na Quinta da Fuga. Valeu, garoto! De um grande amor. Meu parceiro do Mototaxi. Bruninho Digital, sempre com a gente, obrigado. Alô, Bruninho. Bora, meu irmão, como é que é? Moleque do Melody, o moleque automotivo, ele é cruel. Bora pra cima, Arena Mix. O sol ainda vai brilhar pra mim, pra que chorar ser bem melhor sorrir. Se naquela areia pode até rolar um love. E a gente vai fazer na onda. Descobri que aquele bora, pra cima, pescador pra cima, de tanto procurar pra cima, um dia cima, encontrou um, dois, uma sereia. Quem é do Pai Xanu aí, hein? Quem é do Pai Xanu, solta o grito aí. Quem é do Clube do Remo? Só quem é do Papão. Joga o bracinho pra cima e bate na palma da mão. Vai, vai, vai, vai. Uma lista branca, outra lista azul. É bicolor, é bicolor. Quem é do Clube do Remo aí, hein? Só quem é do Remo, só quem é do Remo. Joga o bracinho pra cima e bate na palma da mão. Vai, vai, vai, Remo. Remo. Eu vou no 1, vocês vão no 2. Eu vou no 3, vocês vão no 4. 1, 3. Detona, David! Bora! 1, vai, vai, vai! Parabéns, Adelina Mix! Também a Deinha, só na manda da Arane. A gente vai detonar mais uma pra fechar essa sequência. É. Bora pra cima, pra cima, pra cima. 1, 2, 3. E agora? O nosso parceiro Tyson, ele é a sua primeira dama. Hoje aqui na Quinta da Fuga. Obrigado, Tyson. Amiga Alexandra, só de boa, obrigado. Meu parceiro Pato Saudades, bora garoto. Olha, o cobrador já tá na área. Meu parceiro Rafinha Divulgações, lá do Hobby. Alô, David! Olha, o Robson, o Maurício tá com a gente também. Daqui a pouco, acompanhar o David lá em Sony, né? O David de Sony hoje, lá no Barracão da Saudade. E a gente vai fazer na onda! A espera acabou. Lançamento da nova máquina do tempo. Pop Saudade 3D. Pop Saudade 3D. 16 de dezembro, sábado, Cangalha Show. 17 de dezembro, domingo, Toca do Lobo. 18 de dezembro, segunda, Via Show. Venha conhecer a mais nova máquina do tempo. Pop Saudade 3D. Não pode perder essa parada, com certeza, né? Vamos lá, vamos começar com a partir agora! Essa não, covarde! Olha, a equipe bebe, mas não transa, tá com tudo hoje, olha. Olha a Micaela, Aninho, vai, bora! Você não deu valor no amor que ofereci a você. Meu coração chorou. Bora começar a covardia. Bora, Paulinho. Bora, suma a categoria. O que te ofereci eu jamais ofereci a ninguém. Mas louco e lindo romance. E a nossa amiga Mai. Alô, Mai. Um abraço aqui no David. Obrigado, filha. Valeu. Você brincou com os meus sentimentos. Justo eu que só queria te amar. Arena Mix, o point do comércio e Quinta da Fuga da Saudade. Não deu valor em mim, no meu amor. Olha o Fred chegando junto, bora Fred. Não vou mais chorar. Olha a equipe Semigênia, tá aqui com a gente também, obrigado. Cara de balsa por ali, bora cara de balsa. Aí você vai saber. É, Grace Kelly. E perdeu um grande. Deane! Alô, Deane. Família dando som também, o DJ Nando e a sua esposa Regia. Lembro que você me falava que era amor para sempre. E eu acredito. Olha, covarde! Você o nosso parceiro Luanzinho Pop! Ilha Comitiba! Já curtindo a Quinta da Fuga! Hoje aqui na Arena Mix! Obrigado, garoto! Sempre amar! E você? Você me perdeu! E não deu! Não deu valor em mim! No meu amor! Não vou! As consideradas da 25, Pink, Elisa, Cláudia. Mas vou encontrar. Olha meu parceiro André. Ilha Comitiva, obrigado, André. Alguém que vai me amar. Aí você vai saber. É muita onda. Bora. Chapolin colorado. Não contavam com minha astúcia? Você aqui? Sim. É muita onda o Chapolin. O teu calor é fogo que acende fogueiras em mim. Olha, covarde, hoje a equipe sem miséria que... Fechado com Deus e com Paulinho Boy aqui na Arena Mix. Obrigado. Seja amanhã, a equipe sem miséria de Canudos. Noite ou madrugada. Vá pra cima, meu irmão. O sol derrete minha. Quinta da Fuga, a quinta que é sucesso no estado do Pará, aqui na Arena Mix, o Point do Comércio. Por ti, sofro sempre carências. Como é que é? Beijo, desejo do amante, no corpo do amado. O covarde da saudade, DJ Paulinho Boy. Pato Saudade, só de boa com a gente, obrigado, filho. Sinta-se à vontade, amiga Gleice. Pra Gleice, ela é Nath Pop. O teu calor é forte. As minha vizinha, papai. Hoje aqui com o David, valeu. Obrigado. Mora em teu corpo, o que me faz dizer sim. Dona comitiva do Jovem Megazord, aqui com a gente. De amanhã, seja tarde, noite ou madrugada. Teu sol. O nome dessa equipe aí, David. Equipe Pira no Cu. Vamos mais uma, meu irmão. Sou na categoria da Arena Mix. 13 anos de sucesso. Eu não sei por onde comer. Eita, que o Mengão tá fazendo bonito. Meu diário, o tempo não quer passar. Meu parceiro Carlos Saudade. Alô, Carlos. Um abraço aqui do David. Olha, meu parceiro Isaac. Alô, Isaac. Não consigo se esquecer. Estou sofrendo muito por você. Eu sei. Minha amiga Leinha, aí das Morenas. Tô aqui com a gente. Forte abraço. Olha. Também é Sheila. Sheila das Morenas. A gente aproveita a oportunidade para parabenizar a Sheila aqui hoje. A partir da meia-noite está no berço. Parabéns, Sheila. Para você e toda a sua equipe. Você, eu sei que nunca mais vou conseguir te esquecer. DJ Paulinho Boy. Chapolita no apoio. O Beto do Pobre. Até a lua parece chorar comigo. Quando eu me lembro de nós dois, é tanta solidão. Não deixe nada pra depois. Escute as tardes. Beto do Pop, dos canalhas do comércio. É Pop na veia. Que nunca mais vou conseguir te esquecer. Yeah, yeah. Eu juro. Aniversário da Arena Mix, 13 anos de sucesso, parabéns. A gente agradece a presença de todos vocês, gente, que estão aqui para curtir o aniversário da Arena, olha. Atende Rebelde, e a gente faz a onda. A espera acabou. Lançamento da nova máquina do tempo. Pop Saudade 3D. Dia 16 de dezembro, sábado, Gangalha Show. 17 de dezembro, domingo, Toca do Lobo. 18 de dezembro, segunda, Via Show. Venha conhecer a mais nova máquina do tempo. Pop Saudade 3D. Pop Saudade 3D. Você foi a brincadeira que virou loucura. Foi o cara. Deixa eu botar do comecinho, que é melhor. Pra começar agarradinho. Detona a chabulinha! Bora pra cima! Você foi a brincadeira que virou loucura. Foi um caso passageiro que durou mais tempo. Uma história que ficou por terminar. Saudade. A mentira que acabou por se tornar verdade. Equipe bebe, mas não transa aqui com a gente, tá em peso, obrigado, né? O problema é que apesar de não querer, eu te... Acabou que a gente desce pra bater a foto da nossa família. Já fiz tudo que pude, desistir de te perder. Olha, covarde! Te quer abraçar com muito carinho, nossa amiga Lelma. Hoje ela tá no berço e já já tem os parabéns, filha, tá bom? Como é que é? Eu preciso. Amiga Val, bora Val! Um abraço aqui do David. E pra viver. Olha, o Flamengo tá na final, meu irmão. Não esqueço de você. Alô, Mila! Nem você de... Bora, Chapolin! Equipe Paz Gostoso. Hoje aqui com a gente, valeu! Alô, Erlen Brabo! Um abração, filha, pra você! Se você quiser tentar. Olha o papai digitar. Eu estou abrindo. Estou morrendo de saudade. Você foi a brincadeira que virou loucura. Yeah. Foi o caso passageiro que durou mais tempo. Uma história que ficou por terminar. Saudade. Oh, a mentira que acabou. Olá, gatinha Lene. Gente, sendo com a gente, obrigado. Valeu, Lene. Obrigado. O problema é que apesar de não querer, eu te amo. Já fiz tudo. Arena Mix, o point do comércio e quinta da fuga da saudade. E até sabendo que você não vem, eu te espero. Equipe Faz Gostoso, Chabulim. Tá fechado com a gente também pro lançamento. Vai ser muita onda. E pra viver. Tá de banana? Tá no escurinho, né, Chagão? É de mim. E sei que nosso amor não vai ficar. Banana dos Caçadores de Dote. Se eu quiser tentar, eu estou aqui. Estou morrendo de saudade. Pop ali, olha, junto com as consideradas. Alô, Bruninho! Olha a Cláudia, olha a Cláudia. Se tentar, eu estou aqui. Estou morrendo de... Ouça esta canção. Equipe pirar o cu é muito ruim. É isso mesmo. Um dia eu vou ficar. Às vezes quando está comigo, como é que você briga sem motivo. E nossa amiga Keila, da Rafael Modas. Oh, oh, oh. Hoje ela tá de fuga. Eu queria. Micaela Pop, aqui com a gente, valeu, bora Mica. Alô, Xerina das Morenas, obrigado. E você? Você me chama de bandido. São coisas que não vou resistir. Micaela Pop. Mila Correia. Bandido. Ela chegou, Nath Pop. Essa gata é sem coração. Agora me deu medo. Bandido. Olha, Stephanie. Alô, Stephanie. Bora, meu irmão. Como é que é? Eu guardo o segredo do amor todo comigo em meu pensamento. Você destruiu minha vida e feriu meu passado, futuro e presente. Por isso vou partir de uma vez, porque sei que ficando é um sofrimento. Oh, oh, oh. Parceiro Edson! Eu que. Já aqui com a gente, valeu! Alô, Edson! Pra voar pra bem longe daqui. Olha, meu parceiro Jamaica! E... alô, Jamaica! E você? Você me chama de bandido. Ah, ladrão! São coisas que não. Alô, Cosminho! O covarde. DJ Paulinho Boy, o covarde da saudade. Bandido. Nada mudou para mim. Olha o Isaac da Valor. Não há razão pra chorar. Alô, Mai. O que passou? Bora, meu irmão. Eu não quero lembrar os momentos tão tristes, sem sol, sem ninguém para amar. Bora na saudade. Meu grande amor pra você sempre foi pouco demais. O amigo Fernandinho. Você tentou. Ele é a sua primeira dama. Mas alô, Tati, como é que é? Entendeu? Todos querem você, mas amor de verdade só meu. E aí? Todos querem você, mas amor de verdade só meu. E na vida é mais ou menos assim. A vida tem coisas estranhas que a gente não sabe explicar. Olha o cara de balsa. Só depois de viver que se aprende. Pouco vale alguém. Alô, meu amor. Meu amor, vem. Vem, Juninho, vem, filho. Eu quero você. Juninho da cabanagem. O mundo é nosso, vamos viver. Olha, a gente não esquecendo que hoje sexta-feira, tem David do Pop Saudade, lá em Sori, no Marajó, lá no Barracão da Saudade, meu irmão. A vida tem coisas estranhas que a gente não sabe explicar. Saudade de namorar. Só depois de viver que se aprende. Pouco vale alguém ensinar. Meu amor, vem. Eu quero você. E o mundo, hein? O mundo é nosso. Vamos. Pop Saudade, sábado, Barca Arena. Domingo, Sítio Daniele. O velhinho tá indo embora. Meu grande amor pra você sempre foi pouco demais. Deane. Você tentou se encontrar. Bruninho! Também o Rafinha Divulgação, já leio. Entendeu? Todos querem você, mas amor de verdade só o meu. Rafinha Divulgações, já aqui no Pop Saudade 3D. O cobrador tá com moral, meu irmão. Hora Record, né? Quinta da Fuga. Como é que é? O teu sorriso lindo me atraiu, teu olhar me conduziu, eu me apaixonei por ti. Olha o Quebec, família Picolé. Teu jeito de falar, o cara de baixa, me dominou, tua boca me condicionou. A equipe Semigera de Canudos, te chamo apoio, valeu! Teu corpo, Márcia e Rildo Saudade, o casal fantástico do Pop Saudade 3D. És a minha obsessão. Tu és a poesia do meu sonho. És o meu porvir risonho. Bora, chefe! E a Mila, olha. Minha paixão. Muita onda. Vamos lá, vamos lá. Agora minha vida tem sentido por eu ter te conhecido. É meu coração quem me diz que és uma estrela em meu caminho. Pra recordar, uma fonte de carinho. Meu parceiro Papai Digital, para Juninho da Cabanagem, o Alex da equipe Blackout. Obrigado, filho, valeu. Olha meu parceiro DJ Eldo. Alô, Eldo. Um abração, garoto. O teu sorriso lindo me atraiu, teu olhar me conduziu, eu me apaixonei por ti. DJ Paulinho Boy, o covarde da saudade. Teu jeito de falar bateu a boca, Chabolinho. Dominou, tua boca me condicionou a só querer te possuir. Vamos lá, vamos lá. Próxima sexta-feira, dia 9, tem Pop Saudade no Caribe Show. Dia 8, Caribe Show. Dia 9, Chés do Maguari. Dia 10, vamos até o interior de Nangapi. Semana de despedida do velhinho. Que és uma estrela. Olha o para-show chegando junto aí, olha. Vamos já fazer onda. Fonte de carinho que eu preciso para ser feliz. O sol já vai sumindo, sem calor. O mar vai refletindo sua cor. E eu sozinho vou. Você se foi, meu bem, eu fiquei. E se alguém chorou, fui eu por perder. Alô, Cosminho, chega junto. DJ Rebelde. Cadê o David? Cadê meu parceiro? Fala, parceiro. Fala, show, já tá na área. Dia terminando, me relembrou o dia em que cantando. Silvia Gil, a rainha das aparelhagens, aqui no Pop Saudade. Você se foi, meu bem. Programa para show, gente, sábado. Se não me engano, esse sábado tem uma matéria do Edu Pará falando aí do João do Som e também do novo Pop Saudade. Vamos se ligar aí no programa do canal 7 aí da TV Liberal, Edu Pará. A gente por lá falando um pouquinho do nosso projeto, que é o novo Pop Saudade. O arquiteto João do Som. Fique ligado, na 7, olha. Também no programa para show. Se foi, meu bem, eu fiquei. E se alguém chorou, fui eu por perder um grande amor. Deixa o Rebel, chega junto, DJ Elton. No dia que acaba, a sombra vem. DJ Paulinho Boy. Já não tenho mais nada, não sou ninguém. Você se foi, meu bem, eu fiquei. Quem tá afim de balançar no para-show aí, hein? Então te prepara que a gente vai fazer a onda aqui já já. Perder Você sabe por que me chamo de covarde? Te liga na saudade, meu irmão. Alô, Arena Mix, pra recordar. Como é que é? Momento tão triste. Olha a equipe de miséria. Sim. Lá de Canudos. Já recordando. Hoje aqui na Quinta da Fuga. Chorei. 13 anos de sucesso, meu irmão. Do nosso amor que por muito. Boboni providencia uma água aqui pra Silvia Gil. Ô, bigodinho. Dei meu amor e dei tudo de mim. Devia entender e querer como sou. Como é que é? Sei que jogou toda a culpa em mim. Alô, Keila. E não fui eu, foi você quem errou. A equipe bebe, mas não transa. Toma, sei que ainda existe amor entre nós dois. Só covarde aí. Só depende da sua compreensão. Se brigamos, se sofremos. Equipe Vaz Gostoso, meu parceiro Chapolin. Bora, Chapolin, como é que é? Sei que ainda existe amor entre nós dois. O que passou nós devemos esquecer. Eu te quero. DJ Paulinho Boy, vai com calma, covarde. Senão, meu coração não aguenta. Pega o Chapolin fazendo a onda. Esse moleque do falou, equipe Vaz Gostoso também. Obrigado, gente, pelo carinho, a gente agradece. Quem tá afim de aparecer no para-show aí, hein? Chega junto que a gente vai fazendo a onda. Hoje, aqui na Arena Mix. Sei que jogou toda a culpa em mim. E não fui eu, foi você quem errou. A espera acabou. Lançamento da nova máquina do tempo. Top Saudade 3D. Dia 16 de dezembro, sábado. Gangalha Show. 17 de dezembro, domingo. Toca do Lobo. 18 de dezembro, segunda. Via Show. Venha conhecer a mais nova máquina do tempo. Top Saudade 3D. Cara, vocês vão Saudade 3D. Se surpreender que realmente vem por aí no novo Pop Saudade 3D. Não sou muito de falar, não. Vá lá e confira dia 16. Joga o bracinho pra cima e bate da palma da mão. Vai, vai, vai, vai, vai. Parabéns, parabéns, Arena Mixer. Cadê a Silvia Gil para show? O Pará inteiro para pra assistir o Pop Saudade no Pará Show. Só que hoje é Arena Mix, é na mesma empresa, sem papo furado, né? Pará Show e Pop Saudade, sinônimo de festa e alegria. Bora, Arena Mix, bora, Arena Mix, joga o bracinho pra cima e bate na palma da mão. Vem, Silvia Gil, vem, Silvia Gil, vem, vem, vem, 5, 4, 3, 2, 1, detona! É agora! Bora! Olha, meu amor, estou sozinho. Bora que é sucesso, Paulinho! Carinho, eu... 13 anos da Arena Mix. E o povão chega juntinho pra fazer onda, meu irmão. Como é que é? O salão e o que eu quero é dançar. Olha a equipe sem miséria lá de Canudos. Vou dançar contigo. Hoje em peso com a gente, valeu. Para essa paixão. Olha as consideradas. Bora, Cláudia. Coração. Alô, Deane. Eu e você nesse salão. Segure forte a minha Silvia mão. Gil, a rainha das aparelhagens. Aqui no Pop Saudade. Hoje ela tá na arena. Mas já tá tudo certo nos três dias de lançamento, né, Silvina? Vamos lá fazer a onda! Dance, dance, dance, baby, dance, dance, dance, baby, dance. Quem tá solteiro na Arena Mix aí, hein? Bom, eu quero um grito só de quem tá solteiro de verdade aí. Quem tá solteiro, solta o grito aí! Só Só quem tá solteiro joga o bracinho pra cima e bate na palma da mão. Vai, vai, vai, vai. Eu tô solteiro. Eu tô solteiro. Bora, Arena Mix, e o programa para show. É muita onda, é muita onda. Olha, Covarde, a equipe bebe, mas não transa. Hoje em peso aqui na Arena Mix. 13 anos de sucesso, meu irmão. Alô, para show! Hora, 2 horas, 4 horas, 7 horas. Ela só no Jerecã. Olha o Jerecã! E era de dia, era de tarde, era de noite essa menina. Bora, Mila, alô, Stephanie! Ah, como é que é? E não me deixava mais dormir, ficava em cima. Olha a Gleice, Nath Pop. Jerecã. E vai, e vai. Silvia Gil, a rainha das aparelhagens, aqui no Pop Saudade. Olha meu parceiro Júlio da KDC também, já marcando presença, valeu. Olha meu parceiro Rogério, bora Rogério. Ela me beijava, me abraçava, me apertava e dizia que adorava jerecar. Nunca vi ninguém na minha vida desse jeito, que tá toda hora a fim de jerecar. Era de dia, era de tarde, era de noite. Essa menina só queria. Bora, Chapulinha! E não me deixava mais dormir. Ficava em cima de mim, só queria jerecar. E vai, e vem, e vem, e vai. E vai, e vem, e vem, e vai. Quem é do Flamengo aí, hein? Cadê a torcida do Flamengo aí? Flamenguista, joga o bracinho pra cima, joga o bracinho pra cima, joga o bracinho pra cima. Quem é do meu pai Xanu aí? Quem é do clube do Remo? Bora pra cima, Arena Mix. E a Mica dá valor, bora Mica. Nossa amiga Ellen Brabo. Alô Ellen. Fica sempre a me olhar. Como é que? Eu quero falar. Olha meu parceiro Bruninho Digital. Eu preciso. Ah, de caçar. Olha o meu amor. O meu amor. Dá meu carinho pra ela. Você aqui, meu amor. O meu calor. Alô, Kátia. Vou dar todinho pra ela. É pra ela. Só pra ela. É só dela. É só dela. É só dela. Só pra ela. Só pra ela. Olha meu parceiro Ed. A menina da janela fica sempre a me olhar. Eu quero falar com ela. Eu preciso me entregar. O meu amor, dá meu carinho pra ela. O meu calor, vou dar todinho pra ela. Só pra ela. Só pra ela, é só dela, é só dela. Só pra ela, só pra ela, é só dela, é só dela. Oi, agora. Ai, Rebel, só você pra me salvar. Deixe beber o tanto que deixou o microfone porra aí, olha. Gente, obrigado pelo carinho. A gente só tem que agradecer a vocês que estão aqui. Ainda tem o DJ Rebelde pra detonar o programa para show. Já fazendo as filmagens ao vivo. E claro, a gente quer agradecer imensamente todos vocês que curtem Arena Mix. São 13 anos de sucesso. Eu digo de passagem que 13 anos não são 13 meses, nem 13 dias, são 13 anos. Então é uma história muito longa, de muito sucesso. Parabéns, empresário Albonir Pontes. Proprietário também da aparelhagem Pop Saudade 3D, igual a gente faz parte lá. Tá certo? Cadê o Chapolin? Prepara, Chapolin! Prepara, Chapolin! Um, dois, três! Vai! Fora! Olha o garotinho David já preparando a seleção aqui. Olha, ele tá fiado, tá fiado. Confesso que também senti essa dor. Agora já é tarde, pena que acabou. Acho que encontrei um novo amor. Você estragou com meus sentimentos. Chegou os nossos sonhos todos a ver. Vai, vai, vai, vai, vai. Cadê a equipe Bebe Baixo um Transa? A nossa história, o nosso amor. Olha as consideradas aqui do ladinho também, obrigado. As morenas por ali, olha. Beleza, beleza. Que maltratou e feriu meu coração. A nossa história. A espera acabou. Lançamento da nova máquina do tempo. Pop Saudade 3D. Pop Saudade 3D. 16 de dezembro, sábado, Cangalha Show. 17 de dezembro, domingo, Toca do Lobo. 18 de dezembro, segunda, Via Show. Venha conhecer a mais nova máquina do tempo. Pop Saudade 3D. Dia 14, gente, a gente vai estar aqui de volta para fazer a onda na Arena Mix. Detalhe, vamos estar distribuindo ingressos VIP para você conhecer o novo Pop Saudade. Então não perca, dia 14, aqui na Arena Mix, tá certo? Vamos bater um parabéns aí, como é o nome da menina? A Nelma que tá no berço hoje também, tem a minha amiga Sheila das Morenas, que tá aniversariando. E claro, a nossa Arena Mix, que tá no berço, 13 anos de sucesso. Vamos aproveitar para bater o parabéns bem gostoso e o DJ David detona. Vamos lá! Vamos bater o parabéns, parabéns, Nelma, parabéns, Sheila das Morenas, parabéns, Arena Mix, parabéns você que tá no berço hoje. Parabéns a você, parabéns a você, pro seu aniversário, seja muito feliz, tenha sempre do bom, do que a vida contém, tenha muita saúde. Parabéns, galera Mixer! Parabéns, 13 anos de sucesso! Muita trajetória e muita luta! E que venham muitos e muitos anos de sucesso que nós desejamos para o aniversário da Arena Mix. Também os nossos aniversariantes de hoje, que estão aqui, a minha grande amiga Nelma, também a Sheila das Morenas, que hoje está no berço. Parabéns a todos, que Deus abençoe, que essa data possa se repetir muitos e muitos anos, em nome de Jesus, é que nós desejamos. Parabéns, parabéns, Arena Mix! E o DJ David chega junto para detonar. Vou fazer se depois o sonho se transforma em coisa séria. Chegou a dar saudade, bora tocar saudade, meu irmão. E além do meu coração ficar louco por você, aumentando ainda mais a tentação. É que eu já sei como eu sou, do jeito que eu vou ficar apaixonado, mergulhar de cabeça na emoção. Como é que é? Me entregando pra... O amigo Marquinhos Saudade, ele é sua primeira dama. Hoje aqui na Quinta da Fuga, obrigado! O coração. Quinta Eita, da fuga! Tão difícil pra explicar. Olha o longe no pop. Problemas em... Olha, meu irmão. Opção. Alô, rebelde. Tudo é loucura, tudo é paixão. São coisas. Coisas do coração. Olha meu parceiro Gustavo. Alô, Gustavo. Já recordando na Arena Mix. Valeu, meu irmão. Problemas sem solução. Tudo é loucura, tudo é paixão. São coisas do coração. Que culpa tenho eu de ser tão triste assim? Bora que é fuga, meu irmão. Bora que é o David do Pop Saudade. Já na área. O tempo já passou. A chuva terminou. Equipe bebe mais no tranja. Papá digital. Alex. Acabou. Olha Juninho. Mila. Olha Stephanie. Tudo pode acontecer. Léo da Adidas. De hoje em diante. Seu amor não foi. Silvina Gil, e vai ser mais ou menos assim. Dia 16, Cangalha Show, lançamento da Super Máquina do Tempo, 17, Toca do Lobo, Pedreira, meu irmão, segunda-feira, Via Show, dia 18, vem te morar. Olha o para chorou, Silvina Gil. O tempo já passou. Chuva terminou e nosso amor se acabou. Tudo pode acontecer a partir de hoje em diante. Seu amor não foi e não irei. Bora recordar. Eu esperei. Você não me deu. Olha a quinta da fuga. Tudo pode acontecer a partir de hoje em diante. Seu amor não foi. Não. Bora mais uma. Fuga. Uma canção pra lembrar nós dois, uma razão pra não me esquecer. O teu olhar de um olhar tão puro traz de volta o tempo. Olha meu parceiro Pitbull, coração, ele é Drica. Meu nome, bora garoto. Em cada árvore você escreveu. Já já meu parceiro Rebelde, lembrar de você. Alô tio Rebelde, traz de volta o tempo. Oh, oh, yeah. Guardo desses bons momentos, discos, fotos, fatos muito de você. Nossas brigas por ciúmes, não posso esquecer. A saudade desse tempo é tão imensa que se faz presente. Como é que é? Olha meu parceiro Bigodinho já avisando que hoje não tem hora pra acabar. Bora, Arena Mix! Meu parceiro Léo da Adidas. Bora, meu parceiro Léo! Pra recordar nós dois, só pra lembrar você, uma canção pra lembrar nós dois, uma razão pra não me esquecer. O teu olhar, que um olhar tão puro, traz de volta o tempo, foi é. Um coração com meu nome, o seu, em cada árvore você escreveu. Me faz lembrar de você, menina, traz de volta o tempo, foi é. Olha meu parceiro Denilson, ele é comitiva do comércio. Muito obrigado, Denilson. Olha o Pato Saudades. Alô, Pato. Brigas por ciúmes, não posso esquecer. A saudade desse tempo é tão imensa que se faz presente. Bora mais uma. Olha meu parceiro Hildo, ele é Márcia. Obrigado, Hildo. Suma categoria. Quando eu deixei você, seguimos rumos diferentes. Olha o Bruninho Digital. Isso foi a... Ele o pega velha. É esse o destino da gente. Eu só pensei em ser. Olha o Isaac, dá valor. Agora meu parceiro Isaac. Tudo que eu quis, você se foi. Estou triste assim. Então eu fui reconhecer que eras tudo pra mim. O cara de balsa, ele é o Quebec. Família Picolé. Obrigado. Eu só pensei. Olha a equipe sem miséria. Os Canudos. Joãozinho. E agindo dessa maneira, foi tudo que eu quis. Você se foi. Estou triste assim. Então eu fui reconhecer que era tudo pra mim. Bora mais uma! Quinta da Fuga! No toca-disco, uma linda canção. Um drink no afã de muita emoção. Pode até nascer um grande amor entre nós. Tal qual a flor que brota no meu jardim, com formosura linda e meiga assim. Você é a rosa de pureza sem fim, meu amor. Bora, meu amor! Vem, então verás o amanhecer. Bora, rebelde! Já, já tem você, garoto! Um sonho azul pra gente viver. Bora viver, minha irmã! Um grande amor. Mais lindo pra mim e pra você, um sonho azul pra gente viver, um grande amor. Olha meu parceiro comprido, nossa amiga Alexandra, meu parceiro rebelde Cosmílio, meu parceiro Vini Saudade, meu parceiro Elton, Paulinho Boy e o David. Sempre no apoio aqui da Arena Mix, proporcionando uma festa linda e maravilhosa nessa quinta-feira, Pai d'Égua. 13 anos de sucesso aqui da Arena Mix. Alô, Bigodinho! Tal qual a flor que brota no meu jardim, com formosura linda e Você é rosa e pureza sem fim, meu amor. Sequência pro cara de escola ao peludo. Não me olha assim desse jeito. Meu bem, ninguém é perfeito. Nem tem porquê. Bora, meu pop! Amo você. Que passou, passou, não importa. Ficou do outro lado da porta. Pra nunca mais. Amo você. Então chega e fala comigo. Fala comigo. Olha o Chapolin, equipe faz gostoso. Não faz mistério, falando sério. Alô, Keila. Com você, cheirinha. Olha as morenas. É. Obrigado, filha. Sempre te amei, do começo ao fim. Sei que errei, mas não foi tão. Olha meu parceiro Pitoco. Alô, Pitoco. Eu e você, o resto tanto faz. O que passou, passou, não importa. Ficou do outro lado da porta. Pra nunca mais. Olha o Rio do Saudade. Amo você. Quebra esse gelo e dá um beijo. Eleni! Com você eu vou fundo do que der. Olha, Stephanie, minha irmã. Que vier. Para Mila! Sempre te amei. Meu parceiro Carlos Saudade. Bora, minha irmã. Faço. Já, já tem o maestro. Sei que errei, mas não foi tanto assim. Bora, Nelma! Hoje ela tá no beijo, meu irmão! Obrigado! Olha todo mundo coladinho, cara! Em cada rosto eu quis te ver. Eu quis fugir da solidão. Olha, gente, hoje, sexta-feira, tem David do Pop Saudade lá no Marajó, lá em Sony! Onde você anda que eu não consigo achar o teu caminho. Ficar assim sozinho sem você me dá uma vontade de morrer. Eu estou perdido, nem sei que dia é hoje da semana. Mas sei que pra quem ama qualquer dia é bom pra se amar. Digital. Preciso te encontrar. Ele, meu parceiro Eldo. Dani. Olha a Claudina, meu irmão. As consideradas da 25. Sempre juntinho com a gente. Obrigado. Em cada rosto eu quis te ver. Eu quis fugir da solidão. Mas enche um vazio no coração. Me diz que não vai dar. Eita, moleque doido! Bora mais uma! E essa noite? Essa noite eu não durmo.